na conta de energia elétrica dos brasileiros. A medida provisória trata da destinação da conta de desenvolvimento energético para custear os descontos nas tarifas de energia e também amplia os recursos do Tesouro para viabilizar essa redução. Esses e outros destaques da Agência Brasil de hoje estão na nossa página na internet. O endereço é www.agenciabrasil.ebc.com.br. Segue com você do estúdio, Neide. Obrigada, Juliana. Um bom dia de trabalho para vocês, companheiros da Agência Brasil. 8h32. Entrevista. Uma mobilização que começou na internet através de um grupo criado no Facebook, que hoje já conta com mais de quase 3 mil pessoas, né? É o Sou Niterói. Esse grupo apartidário foi criado, né, para promover a participação social e política em Niterói, discutindo questões relativas à cidade. E esse grupo acabou participando de uma audiência pública ontem na Câmara de Niterói, na Câmara Municipal de Niterói, sobre as barcas, os problemas constantes enfrentados pela população com a CCR Barcas. Eu converso agora com o Tadeu Modesto, um dos integrantes do grupo Sou Niterói e que participou ontem dessa audiência pública. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Neide. Bom, é uma iniciativa bem bacana. Niterói já deu um exemplo também especial quando se mobilizou pouco mais de um ano também em relação à violência crescente na cidade, também utilizando as mídias sociais. E ontem vocês do Grupo Sul Niterói levaram uma das causas mais relevantes da cidade para uma audiência pública. Como é que foi essa audiência pública, Tadeu? Bom dia, Neis. Bom dia a todos os ouvintes do programa Redação Nacional. A audiência pública, ela foi muito proveitosa, né? O presidente da CCR foi, o representante da Getrans. Os cidadãos puderam colocar suas críticas em relação às longas filas, os atrasos na saída, a precariedade das embarcações. A gente questionou algumas coisas que tinham no contrato, como a implantação da estação de São Gonçalo, a questão da acessibilidade, e também foi levantada a questão de tarifa para os usuários de bicicleta, que hoje eles têm que pagar uma passagem a mais para poder se locomover de bicicleta para o Rio. E foi questionada a questão do transporte ecológico, né, que eles pagam isso a mais, e a CCR ia de desencontro com a questão, né, do transporte ecológico da bicicleta, que o governo fala tanto que incentiva. E quais foram os compromissos concretos por parte da CCR, que é o grande alvo de tantas reclamações? Olha, da CCR a gente não conseguiu grandes compromissos, né? O que foi tirado ali da audiência pública, que até mesmo colocado pelo conselheiro da Getrans que estava presente, que a pressão que nós temos que exercer maior, principalmente acima do governo do Estado e da Secretaria de Transportes. Só para ilustrar, por exemplo, a situação, no dia 31 de janeiro, a Getrans teve uma reunião que foi considerado que não deveria ter aumento, o reajuste em cima do IPCA, né? O novo aumento que vai ter a passagem agora a partir do dia 2 de abril. No mesmo dia, o governo do Estado alterou a décima cláusula do contrato de concessão com sexto aditivo permitindo. Então, a Getrans, segundo o conselheiro, ela fica meio que refém do governo do Estado, que as decisões vêm de cima e acabam atropelando até mesmo decisões da Getrans. A Getrans então, figura como uma... É apenas ter um papel figurativo, então, né? Só não pode ser... Exatamente. Foi isso que a conclusão que a gente tirou lá na audiência. E, infelizmente, o governo do Estado não mandou nenhum representante para a Getrans, e o Gilberto Palmares, ele, inclusive, fez duras críticas, que é o deputado estadual, ele fez duras críticas ao governo do Estado, e ele levantou a questão para nós, como sociedade, pressionar para que tenham esse contrato atual seja extinto, que não atende às necessidades da população, e que a gente busque um novo contrato de licitação dentro dos moldes atuais, que hoje a gente tem um contrato de licitação de 25 anos, o contrato começou em 1998, e assim, se estende até 2023, se eu não me engano. E a cada dia a qualidade do que é oferecido cai, né? Exatamente. As pessoas reclamam de filas longas, a gente tem uma demanda reprimida por estudo de 500 pessoas no horário do rush, por isso justifica as longas filas, o calor das barcas sem ar-condicionado, e isso acaba afetando direto a população que paga por um serviço caríssimo, né? Mais um reajuste que teremos, que está quase pequeno. Agora, Tadeu, de concreto, os parlamentares decidiram por alguma tomada de posição em relação ao governo do Estado, que não mandou representante. Qual é o próximo passo a partir dessa audiência pública? Bem, o próximo passo a partir dessa audiência pública vai ser a gente fazer um grande ato no dia 2 de abril, no dia da manifestação, e o Conselho Comunitário da Orla da Bahia, o SECOB, analisamos e entrar com uma ação civil pública. Hoje também vai ter uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça na LERJ, o representante do MP, né, para ver se entra com uma ação civil pública para a gente tentar coibir, né, esse aumento, pelo menos, e a partir disso a gente vai tentar ver os outros passos. Tá certo. Eu quero agradecer a gentileza aqui da participação na Redação Nacional do Tadeu Modesto. Ele é do Grupo Sul Niterói, participou da audiência pública sobre a situação precária do atendimento aí da CCR Barcas. Essa é uma questão que envolve os parlamentares estaduais, deputados estaduais, vereadores de Niterói e participando dessa mobilização que surge por pressão popular, com utilização de ferramentas sociais na internet, e que, por conta disso, eu acredito que tenha uma força muito maior. Essa é uma posição difícil, né? Você formar um grupo com um grupo popular descortinando todo o passo a passo do que precisamos vencer para ter um transporte público de qualidade, que é isso que o morador de Niterói, eu como uma delas, desejamos todos. Obrigada, viu, Tadeu? E parabéns aí pela mobilização de vocês. Que continuem. Obrigado, Neide. Eu agradeço a oportunidade pelo nome do Niterói. Quem puder curtir nossa página do Facebook, facebook.com/Niterói. E participando ativamente também, assim, no centro das decisões políticas da nossa cidade, tá bom? Tá certo, muito obrigada. Eu vou disponibilizar aqui para vocês também no Facebook do Redação Nacional, o grupo Sou Niterói, que está no Facebook e está lutando aí por causas da cidade, entre elas a melhoria no transporte oferecido pela CCR Barcas. 8h40. Redação Nacional com Neise Marçal. We'll be right back.